Taxiway from 1, Taxiway India, all room to point, call tower, 195, at Mesa Touch, 1016, head of the flight, 961. Via India, 1016, 162. Site de colado ao 03, chama o controle 199 decimal 35, bom voo. 193, obrigado. Uma boa noite. Go 1705, stand by for caution number 2, prepare the departure. Number 2, stand by, go 1705. Can you inform what will be our departure procedure to Galeão? Gael Leda Irume. Gael Leda Irume. Salvador, o voo no 099, boa noite, gente da formação Quebec, autorização Confins. 99, aguarde qual, prepare a Arbor. Arbor, voo no 099. O 022, ready to copy. Rio de Lima, Papá, Papatão, Flight Level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, Dennis File. Departure for 1010, after departure, left turn, book a departure, depart transition, squawk 5044, Salvador Approach, frequency 119.5. Natal, after departure, left turn, Buka, transition, depart, on squawk 5044, initial frequency 119.350, for Charles 022. Departure for 022, read back for kids. Call me right, for pushback startup. We are ready for pushback startup, for Charles 022. Departure for 022, clear to pushback startup, call for taxi. Qual Mr. Taxi, approve the pushback startup, pode fazer o tchutchu. Qual 1705, right copy. Right copy, 1705. Flight Galeão, flight level 360, via up November 857. Departure for runway 10 after departure, right turn, dial departure, Leda, then fly Irumi, position. Squawk 5113, Salvador frequency 119.35. Clear, Galeão 360, 1010, left turn. Via after November 857. Departure, dial departure, Leda, Irumi. Squawk 5153, and frequency departure 119.35, go 1705. Just squawk 5113. 5113, go 1701. Call me ready on gate 02. Report ready. O gol no 099, no 1 para o puxo acionamento. No 099, inicia de imediato. Agora. Autorizado, já está pronto para cópia? Também está pronto. Autorizado para Confins 360, via rota do plano, decola da 190, curva direito no perfil da árvore, elefa. 5111, transponder, o controle 119.35. 360, rota via plano, decola da 90, curva direita, árvore elefa, 5111 no transponder, 1935 ao controle, igual no 099. Correto, chame pronto, pushback, chame pronto para o táxi, o 099. Chama na táxi, igual no 099. 25, on the 6, 21, thank you. Just confirm, 119.35. 119.35, on the 6, 21. Pouso, pistão 0, vento 060 Number 2 on the sector, stand by for pushback setup, 1705. Stand by, 0-2-2, request taxi. Vodka 022, clear taxi until AB gate 06. Taxi at AB gate 06, Vodka 022. Uno 168, solo usando 3, direito 1211. Bom, salvador, eu não lembro. 168, taxi alfa, reporte 82 leste. Passe do voo 1099, 176 no PAB, 3 horas de autonomia, alternando barulho. 099, direita Índia, Ponte Fera, 295, ajuste no 0196, tenha uma boa viagem. Direita Índia, no Ponte Fera, Torre 295, obrigado e bom trabalho. Airport for 022, clear taxi, Abram 1 India, on road point, portal, we need this morning, 5 meters, 1016. Have a good flight, airport for 022. Thank you, airport for 022. 01705, coordinate with ground step after the Portugal aircraft, clear pushback setup, gate 302, call for taxi. Coordination, after Portugal, we will report. We start the taxi, you will start the pushback and we will report to West Africa. 1168, taxi lento, dê passagem à aeronave da Portugal, após ingresso a Juliette até o 7. Portugal, Juliette, 1168. Torre Salvador, o Goma 099. Boa noite, no ponto de espera pronto. Goma 099, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pisto no 0, vento 060 graus, 14 nós. Afirmativo, autorizado a alinhar e decolar, o Goma 099. Hotel Port Charles 022, confirm the frequency tower 118.3. 099, decolou 018, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite, boa, 099. Controle Salvador, boa noite, boa, 099, vai cruzando. Good morning, guys. Muito boa noite, é Port Charles 022, only point runway 10, ready for departure. Portugal 022, Lanata, no 8110. Lanata, runway 10, Port Charles 022. Cirrus 2, clear to take off runway 10, wind 090 degrees, with 05 knots. Clear for takeoff runway 10, One seven zero five POE, one one two, on 2 3 minutes, within 1 minute, one right there. Clear taxi to the right, taxi to India, on report tower, good morning, this is Manuel Paz, Ultimate, 1 1 6, have a good flight. One seven zero five. Uma boa noite, 9.35, Portugal 022. Runway 1705, line up and take off, runway 0805 degrees with 5 knots. Yes, line up and Gol 1705, airplane is 25, now 119.35, Salvador Departure. Contact Salvador Departure at 119.95, Gol 1705. Please. Just confirm 119.35. 119.35, Gol 1705. por Salvador, boa noite. Olimpo 06, sinal do CDMTLS X-Ray. Está conseguindo baixar o travado, passou externo. Olimpo 06, pouso, pistão 0, vento 030 graus, com 29. Livre pouso por Olimpo 06. Olimpo 06, sol foi os 35, libera em direita, chama o solinho no 211. Olimpo 06. 06, táxi via Alfa. Reporte na Taxi Way Delta para o cruzamento da pista no 0. Salvador, boa noite, 358, boa noite, livre posto pista no 0, vento 020 graus, com 2 nós. Aqui atrasando pouso na pista no 0, visual com o Thiago. Olímpico 06, mantém posição em aguarda. Mantém aguarda, é o 06. Solo, Salvador, boa noite, está 3858, livrou? Tá 3858, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, boa, 3858. Oi, Salvador, boa noite, Chanel 63, 1 0. Chanel 63, 1 0, boa noite, de pouso na pista 1 0, vento 020 graus com 2 nós. Livre pouso, pista 1 0, Chanel 63, 1 0. Oi, Salvador, boa noite, eu passei o Vitor, Kilo Delta. Papapá, Serra, Kilo Delta, boa noite, eu sigo. Passei o Vitor, Kilo Delta. Regino, Vitor, Kilo Delta. Boa, direto final no 7, bota com o André final, ajuste de altímetro, 1 0, no meio. É, direto no 7, está visando algum braço, Kilo Delta. Baixado checado, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, livre pouso, pista no 7, o vento 0 no 0 graus, com 3 nós. Delta. Chanel 63, 1 0, solta 4 7, direito no 2 1 1. 2 1 1, 63 1 0. Solo Salvador, boa noite, a Chanel 6310, livrou na pista. A Chanel 6310, taxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, pro 05, 6310. Doutor, excelente noite, aqui é Gol 2043 para Guarulhos. A informação nossa é Romeu. O 2043, prepara a saída da Euleda Motiva e aguarde a cópia. A Euleda Motiva. Delta, Restol, Fosso 49, estacionar, frequência livre. O 2043 está pronto, cópia? Sempre pronto na 6%. O 2043 autorizado Guarulhos, via peso 1-0 Taubaté, nível 360, decolou da pista 1-0, após a decolagem curva à direita, na saída da Euleda Motiva, transponder 5123 e controle 1-9, decimal 35. Nós estamos autorizados a voar para Guarulhos no nível 360, via rota Upper Zulu 10 Taubaté. Decola na pista 1-0 com curva direita. Dael, Leda, Motiva é o perfil. 5-1-2-3 é o transponder e o controle é 1-1-9, decimal 3-5, gol 2-0-4-3. Gol 2-0-4-3, cotejamento correto, chama pronto no portão 7. Vai, chama pronto no 7, gol novo. 2-0-4-3. A firma tinha um plano aqui previsto para as 22h30, Azul. Nada. Gol 2043 para pushback acionamento no 7. Gol 2043, autorizado portão 07, chama táxi. Autorizado a chamar táxi, 2043. 2043 para o táxi, nós temos a bordo 182-182, 4,17 de autonomia, estamos treinando o galeão. Gol 2043 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 198-95, quem negar 10 no meia. Pátio Índia, 2195 no ponto de espera, ajustado em 1016. Obrigado, até lá no setor. Aquilo dela, confirmando pronto para táxi? Para o acionamento. Gente, acionamento autorizado, chama pronto táxi. Só confirma, por gentileza, qual foi o transponder copiado? Foi o 5103. Gente, permanece 5103, com subida Puca, tração Aracaju. Gol aqui é o gol 2043 na escuta próxima. Gol 2043, autorizado a linha decolar 10, vento 020 graus com 2 nós. Livre a linha decolar o gol 2043.